Essa noite eu te dei tchau do meu MSN. Essa noite eu te dei tchau do meu mundo virtual. Mas a saudade que eu sinto não tem nada igual. Mais uma noite sem dormir por ti. Essa noite eu dei tchau pro passado tão presente. Essa noite eu dei tchau pro futuro tão legal. Mas quem sabe amanhã chegue mensagem de você de algum lugar, dizendo que tava aflita, que não consegue resolver a solidão do teu coração. Eu sei que tudo fica cinza depois do sol e o coração entristece. Eu sei que tudo fica cinza depois do sol e o coração entristece. E quem está ao teu lado agora não sou eu. Se perdeu. Essa noite eu dei tchau pro passado tão presente. Essa noite eu dei tchau pro futuro tão legal. Mas quem sabe amanhã chegue mensagem de você de algum lugar, dizendo que tava aflita, que não consegue resolver a solidão do teu coração. Ou não. Que tudo fica cinza depois do sol e o coração entristece. Eu sei que tudo fica cinza depois do sol e o coração entristece.